Esses tempos, vários curtindo a vida e nós aqui no mau veneno. Meu filho tá crescendo e eu só vejo nos domingos. Olho pra minha mulher e não vejo mais sorriso. O que eu vejo é a expressão de cansaço. Ser mãe e pai no mesmo tempo é embaçado. Não foi o que a minha sogra esperava. Um genro preso e uma filha desesperada. Eu só queria, doidão, é poder ir embora, jogar uma bola e depois sair fora. Tem que ver pra crer, tem que ser pra sentir sua coroa no mó desgosto. Te ver e não sorri, escuta o som no gravador. É inevitável, me lembra o peão, os rolê que tem no capela. Eu sei quem é e quem não é, meu amigo. Os verdadeiros me lembraram e os falsos fui esquecido. É difícil respirar no mundo de concreto. Preso só ferro, nego até o teto. Aqui o choque te visita segunda-feira. Chuta a sua bunda e dá tapa na orelha. A mente tem que ser forte, dominar o corpo, se não cê chapa. Nego chora, fica louco. O olhar da família não é o do juiz. A maior alegria é ver o Kaique sorrir. Saudade faz malandro chorar. Sofro aqui. Escassa, saudades no olhar de uma mulher apaixonada. Todos os domingos me traz um abraço, conversa com calma e me deixa confortado. Aqui o horizonte só vai até o muro, do outro lado é o choque batendo no escudo. Nego entra bicho solto e sai um homem educado, com diploma de ladrão, 1, 2, 1 graduado. Entre mil pessoas com certeza destacado, carrega um carimbo de ex-presidiário. Esses dias saidinha, cantou pro tiozão. Foi aplausos, abraço de todos ladrão. Até imaginei como vai ser minha saída. Minha mãe, meu filho e a mulher da minha vida. Os guerreiros que tava com nós na fé, de fusquinha, CG, eu tropeçando de a pé. Aqui os fogos no ano novo só estiga. Nossa festa acaba na Ruger do Vigia. O diretinho tocou naquela noite sem parar. Os presos ansiosos, teve uns que foi chorar. O alô ficou mais importante que uma vida. Foi lágrimas, lembranças na despedida. 43, 100, CDP, Vila Prudente. A saída não é agora e a vitória é lá na frente. Sou moleque na escola esperando a saída. Agora eu sei o valor que tem a vida. No domingo as guerreiras acorda 4 horas. As crianças do lado e uma pá de sacola. O busão tá lotado, vai espremida em pé. Sem palavras, mulher, assim que é. Assim que é. Assim que é. Saudade faz malandro chorar. Passar por isso, preso, enjaulado, vegetando tipo um bicho. Faz um tempo que eu não sei o que que é amigos. Que jurou ser uma família, hoje é inimigo. Na rua, abraça tipo Judas sorridente. Mas aqui cê não vale uma escova de dente. Passou pro malandro, quando foi cobrado. Sua vida não valeu um maço de cigarro. O que que eu faço, meu Deus, no meio dessa prisão? Não tem como fugir se tiver rebelião. Aqui fora, eu sei que é difícil a vida. A melhor coisa da cadeia, irmão, é a saída. Olho para o céu e vejo os pássaros voando. Olho ao meu redor e só vejo 4 cantos. Aqui a paisagem é da quadra até o portão. A única distração é o futebol com os irmãos. Tô contando os minutos pra chegar domingo. Ver meu pai, minha mãe, minha mulher e meu filho. O céu que eu vejo daqui de dentro é quadrado. Quem passou pela cadeia, nego, tá ligado? Conversei com meu pai domingo passado. Ele falou que um dia quer me ver formado. Uma faculdade, um trabalho, uma casa pra família. Se Deus quiser e vai ser, pra nós outra vida, na moral, rolou várias lágrimas do rosto. Abracei minha família e beijei meu tesouro. Prometi pra mim mesmo, tenho que sair daqui. Pelo menos eu vou ver minha família sorrir. Vou esperar pelo juiz e com certeza vou embora. Não importa o que aconteça, vou buscar minha melhora. Aprender a dar valor a quem sempre me amou. A inocência do Kaique alegra uma de dor. Saudade faz malandro chorar. Sofro aqui, sofro aqui. Oh, oh, saudade faz malandro chorar. Sofro aqui neste lugar. Aí Jack, aí Raul, seu sofrimento não foi em vão. Aí pai, mãe, Viviane, Silvana, o sofrimento de vocês nunca vai ser em vão. Cleito Revolução, os verdadeiros não caem, rapaz. Alcatéia na missão, Deus tá comigo, Deus tá na minha vida. Deus em primeiro lugar, digo a todas as famílias. A paz não é um sonho, você pode acreditar. Viva hoje como se amanhã não fosse chegar.